Poema Fanatismo, autora Florbela Espanca, recitado por Carlos Azolin. Minha alma de sonhar te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida, passo no mundo meu amor a ler. No misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isto, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, digo de rastros: ah, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim.